Crime vai, crime vem, autos estão no corre. Crime vai, crime vem, autos estão no corre. Crime vai, crime vem, autos estão no corre. Autos estão no corre.